um espaço que é religioso, pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade renascida de Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia, aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2 da Antena Web. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Cada dia que nasci, eu sei que você vai estar. A cada flor que eu colhi, o seu perfume vou lembrar. E chorar eu sei que vou, quando imaginar que perdi o teu sorriso, teu jeito de me olhar. Se eu falar que te esqueci, você vai ver que eu menti. Pois esse amor que não tem fim, não sai de mim, não sai daqui. Se eu falar tá tudo bem, você vai ver que eu sou ninguém. O tempo passa, a dor não sara, quando vejo que você não vem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, oh, oh, oh. Tô pronto pra te ver dizer, te amo, meu amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, oh, oh, oh. Tô pronto pra te ver dizer, te amo, meu amor. E chorar eu sei que vou, quando imaginar que perdi o teu sorriso, teu jeito de me olhar. Se eu falar que te esqueci, você vai ver que eu menti. Pois esse amor que não tem fim, não sai de mim, não sai daqui. Se eu falar tá tudo bem, você vai ver que eu sou ninguém. Passa, a dor não sara, quando vejo que você não vem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, oh, oh, oh. Tô pronto pra te ver dizer, te amo, meu amor. Tô pronto pra te ver dizer, te amo, meu amor. Sertanejo. Não me olha assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fale comigo, não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der.

é um galdério no seu pingo, campeando o campo afora, na presilha do arreio. Um laço de couro grosso, um chapéu de aba larga e um lenço no pescoço. Uma tradição gaúcha é a querência e a coxilha, é o saudoso Teixeirinha e o conjunto Farroupilha. Uma tradição gaúcha é o xote e a rancheira, é um gaiteiro tocando e a gaúchada dançando o vaneirão e a vaneira. Uma tradição gaúcha é churrasco e chimarrão, é o gemido da cordiona, é uma gaita chorona, é um bandango no galpão. Uma tradição gaúcha é churrasco e chimarrão, nós alisa, nós enrola, mas não casa. Nós alisa, na chaveca e manda brasa. Na chaveca, nós alisa, nós enrola, mas não casa. Gosto de menina nova, mas é só pra namorar. Sem pôr a gola no dedo, morro de medo de me casar. Os pais delas me conhecem, logo me expulsão de casa. Isso aí não dá futuro, só enrola, mas não casa. Nós alisa na chaveca e manda brasa. Na chaveca nós alisa, nós enrola, mas não casa. Nós alisa na chaveca e manda brasa. Na chaveca nós alisa, nós enrola, mas não casa. Eu já aprendi a manha pra deixar ela amarrada. Nunca vi mulher difícil, só depende da cantada. Quando a coisa fica feia, dou um jeito e bato asas. Pião gruda, mas não cola, só enrola, mas não casa. Nós alisa na chaveca e manda brasa. Na chaveca nós alisa, nós enrola, mas não casa. Nós alisa na chaveca e manda brasa. Na chaveca nós alisa, nós enrola, mas não casa.